você não tem, igual você não tem, igual você não tem. Cristiano Araújo, igual você não tem, para Priscila Borges de Brasília, minha nova amiga do Facebook, número 2 do Cleito Aguiar. Priscila, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Eu tô recebendo aqui um pedido de Valdeci Souza. Cleiton, eu quero ouvir uma música e quero oferecer para minha namorada Diolete e a filha dela e aos seguranças. É o Valdeci Souza aqui de Livramento de Nossa Senhora da Bahia. Ele que curte o nosso programa pela Portal FM. O Valdeci pediu, aqui quem manda é o ouvinte, né? Amado Batista, Olhos Verdes. Esses olhos verdes que olham pra mim, enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde e tanto seduz. Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim, enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim, amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde e tanto seduz. Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz. Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Amado Batista, Olhos Verdes, esse Amado é danado, né? Que eu conheço o Amado tem mais de 30 anos. Quando eu conheci o Amado, ele já era sucesso, tem exatamente 30 anos. Foi em 1983, quando ele veio aqui almoçar aqui em casa comigo. E de lá pra cá, nós fizemos uma grande amizade, graças a Deus, né? E ele continua cada vez mais fazendo sucesso. É realmente um fenômeno, né? Acho que é Roberto Carlos e Amado Batista são os maiores fenômenos da música brasileira de todos os tempos. Essa dupla canta demais da conta, Christian Ralph, Toalha Molhada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tecido é a testemunha. foi a Cris. A noite terminou depressa, eu perdi a dama, deixando o sinal do seu corpo na cama. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Christian Ralph, Toalha Molhada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, você que é contratante de shows, presidente de sindicato rural, diretor social de clubes, prefeito municipal, você que gosta de promover eventos na sua cidade, anote aí o telefone da RBM Música, 61-9981-3601, 61-9981-3601. Você contrata os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61-99-81-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Uma das melhores duplas da nova geração sertaneja do Brasil, Otávio Augusto e Gabriel, Quando a Saudade Judia. Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, cria raiz e não sai, machucando de verdade. Quando a saudade judia, coração vira um bagaço, sofre sofre de arritmia, bate fora do compasso, sofre de arritmia, bate fora do compasso. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, é ferrão de mamangaba, cutucando de mansinho. O veneno da saudade deixa qualquer um de cama, fere a gente sem piedade e o coração de quem ama. Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, cria raiz e não sai, machucando de verdade. Quando a saudade judia, coração vira um bagaço, sofre de arritmia, bate fora do compasso, sofre de arritmia, bate fora do compasso. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, é ferrão de mamangaba, cutucando de mansinho. O veneno da saudade deixa qualquer um de cama, fere a gente sem piedade e o coração de quem ama. Otávio Augusto e Gabriel, Quando a Saudade Judia, para o Ivan Rocha, comunicador da Rádio Tupinambá, lá de Sobral, no Ceará. Aconteceu semana passada uma festa aqui em Brasília da Associação dos que Querem Bem ao Sobral e ao Distrito Federal, né? O presidente é o Carlinhos Aguiar, e fizeram uma bela de uma festa, me convidaram, eu fui lá e fui entrevistado pelo Ivan Rocha, que estava com o programa dele ao vivo na Rádio Tupinambá, direto de Sobral, no Ceará. Gente da melhor qualidade, um abração para os meus amigos de Sobral. Ele me disse que na hora que eu estava dando entrevista, teve gente que ligou chorando para a rádio, né? Que muito tempo não ouviu o nosso programa, gente que ouvia a gente através da Rádio Nacional e que já tinha muito tempo, que não sabia onde é que andava o Cleito Aguiar. Um abraço para todos os sobralenses lá em Sobral e esparramados para esse mundo afora. Eu comecei a minha vida, a minha carreira de cantor, com uma música que era uma música muito simples que eu tinha feito e que, para minha grande surpresa, participou de um festival, foi muito bem colocada no festival aqui em Brasília, promovido pela Funarte, e foi a minha primeira gravação num compactozinho simples, né? De um lado era essa, do outro lado era uma outra música romântica, e fez um grande sucesso, e eu costumo dizer que essa foi a música que mudou a minha vida. O avô do João, Cleiton Aguiar, Chote Mineiro. Já era tarde, já bem tarde, quase noite, eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram 7, 7:30, 8 horas e nada de você aparecer. Eu fui saindo sem saber pra onde ir, vi uma coruja cismando no jardim. Cheguei pra ela e lhe assuntei: você que é sábia, resolva minha dor. Fiquei parado, coração perdido, esperando, e a coruja não falou. Eu fui embora, coração partido, o meu amor só feridas deixou. Só feridas deixou, só feridas deixou. Tem nada não, eu arranjo outra mulher,

maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Fabrício e Fabián antes que você vá. Agora, o Flávio não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está começando um trabalho, ele agora começou a divulgar aí o Wagner Simão, vai divulgar dentro de poucos dias Eliane de Paula e Alcimar, né? E pode divulgar o seu trabalho também. Dá uma ligadinha para ele. São mais de 30 anos, né, de experiência no ramo. Ele faz ali o setor de Minas Gerais, mais de 300 emissoras de rádio, que dá para alavancar a carreira de qualquer um, né? Por exemplo, Vitor e Léo começou com a divulgação do Flávio Bejar em Minas Gerais e explodiu para o Brasil inteiro. Ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Mato Grosso e Matias, Márcia Ferreira e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida e desta vez ele falou da sua própria vida. Essa interpretação de 1990, ano que o meu pai foi embora, mexeu com a minha alma. Né? O tio Ismauro Rezende faleceu lá em Patrocínio, Minas Gerais, no ano de 1990, e essa música, por isso é que eu digo que as músicas marcam etapas importantes da nossa vida. Essa aqui marcou para o professor Júlio César Rezende, Mato Grosso e Matias, Na Hora do Adeus. Chorei demais, agora vem a sua vez. eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o Na trilha sonora da minha vida, uma gravação de 1990, Mato Grosso e Matias, Na Hora do Adeus. O Cristiano Silva, de Conceição do Araguaia, lá no Pará, Cristiano Silva da Costa, ele falou, Cleiton, ele me telefonou outro dia, conversou comigo pelo telefone, e ele disse, Cleiton, eu moro aqui em Conceição do Araguaia, na verdade ele mora na fazenda, né? E pediu, toca essa música para mim, oferece pro meu pai José Gomes da Costa, para minha mãe Maria Ribeiro Silva. E ele falou assim, Cleiton, eu sou cantor e eu tenho um sonho, que é gravar um disco e ter esse disco divulgado pela Rádio Estúdio Brasil. Eu queria saber quanto é que vocês cobram para divulgar uma música. Ô Cristiano, exatamente essa é a diferença entre a Rádio Estúdio Brasil, entre o programa do Cleiton Aguiar, do Maurício Fares, do Adelson Moura, da Márcia Ferreira, dos nossos programas, que nós temos uma filosofia diferente. Nós cumprimos a lei, nós não cobramos para tocar música nos nossos programas. Eu sei que isso é normal, tem muita rádio que cobra, tem muita gente que paga, mas é uma questão, eu não estou aqui para censurar ninguém, cada um sabe o que faz da sua vida, mas a nossa filosofia de trabalho sempre foi essa. Nós temos uma missão a cumprir, que é mostrar o trabalho, como eu faço todos os dias na discoteca do Cleitão, mostrando músicas de pessoas que não são conhecidas e que nós mostramos aqui no nosso programa. E o Cristiano pediu um dos maiores sucessos da música brasileira de todos os tempos. Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Thank you.

E aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. Que ajudar um irmão no instante do seu sofrimento é amar nosso próximo e servir a Deus Pai nesse momento. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós e recorremos a vós. Santa Maria. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, o terço, uma gravação de 1996. A lorota boa do programa de hoje é uma ripadinha do Ticaboco, é o aperto do compadre, né? O Zico mais o Zeca era amigo demais da conta, mas aquela amizade antiga, nasceram na mesma maternidade, foram criados na mesma rua, estudaram no mesmo colégio, torciam para o mesmo time, e aí um belo dia o Zico casou e escolheu o Zeca para padrinho. E a mulher do Zico era aquele tipo de mulher gostosona, né, e tal, etc. E a mulher não era lá essa flor que se cheirasse, começou a dar bola pro Zeca. E ele teve uma hora que ele não aguentou mais, falou assim, não, compadre, vai me desculpar, mas eu não tenho jeito, não. Eu vou traçar essa mulher, não tem jeito, eu não aguento, né, tá me dando muita bola, né. Tudo combinado e seguindo as instruções da esposa do Zico, o Zeca saiu do trabalho no meio da tarde e foi pra casa do amigo. Lá chegando, ele escutou o barulho do chuveiro. Animado, ele tirou a roupa, pegou uma champanhe na geladeira, duas taças, ligou o som e deitou na cama. Tava lá peladão, quando o barulho do chuveiro parou, e quem é que sai do banheiro? Ele tava esperando a mulher, saiu o Zico, seu melhor amigo, o Zico. Ué, pai Zeca, que isso, rapaz, tá ficando doido? Meu amigo de 30 anos, pelado na minha cama. Aí ele ficou sem saber o que fazia, né? O Zico ficou enrolado. Falou, pois é, compadre, eu tava chateado lá no escritório, sem nada pra fazer, olhei pro relógio, 4h15 da tarde, pensei, falei, que tá aí, quer saber de uma coisa? Eu vou dar pro compadre Zico. Isso aqui é uma... No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje eu vou mandar um abraço muito especial para os meus amigos de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, que fica próximo aqui a Brasília, né, onde o nosso programa está ainda ao ar já há algum tempo. Eu fiquei sabendo só agora que eu fui informado pelo Robson Felipe, né? É, pela Tropical FM 95,5. É maior coincidência, viu, Robson? Que essa é a frequência da nossa rádio lá em Coromandel, que nós vamos inaugurar dentro de pouco tempo, 95,5 FM. Santo Antônio Descoberto fica pertinho de Brasília aqui, né? É bem na divisa com o Distrito Federal, divide com a Ceilândia, ali perto de Samambaia, e é um município novo, foi criado em 14 de maio de 1982, atualmente, segundo o IBGE, tem 62 mil habitantes, num território de 938 km². Quem nasce em Santo Antônio Descoberto é descobertense. O prefeito atual é o Itamar Lemes do Prado, do PDT. E Santo Antônio faz divisa com Águas Lindas, Alexânia, Corumbá e Ceilândia, e fica a 200 quilômetros de Goiânia. Nosso programa está indo ao ar ao meio-dia, lá em Santo Antônio do Descoberto, né? Eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos que curtem a Tropical FM 95,5. Tenho certeza que a minha amiga Neri Urani Camargo deve estar ouvindo o nosso programa todos os dias, né? Ao meio-dia, pela 95,5 de Santo Antônio do Descoberto. Aniversariando hoje, José Carlos Queiroga, o Primo Santos, Suzane Martins, Milton Sá, Romildo Pereira Luz, é o grande empresário lá de São Paulo, Raimes Mendes Lira, Fábio Henrique e Jocirene Rodrigues. Muita paz, muita luz, muita saúde para vocês. E hoje a oração que está na página 73 do livro de orações do programa Cleito Aguiar, Perdoa Agora, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Eu quero mandar também intenção da alma de um violeiro que faleceu no dia 1 de setembro, Geraldo Viola, lá em Araguari, Minas Gerais, né? Pedindo a Deus que console a sua família, os seus admiradores. Chegou a hora dele e ele subiu para tocar com Deus. A orquestra lá em cima está ficando boa, viu? Ô Geraldo, um abração para você, que Deus o receba e o guarde, né? Para que você possa ter a paz eterna. Você que passou a vida aqui alegrando as pessoas com a sua viola, agora está tocando diretamente para Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Perdoa agora, não te detenhas. Torna à presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o braço se lhe armasse pela incompreensão e desferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao lar ou à luta que talvez hajas deixado e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que se fazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade da reaproximação te favorece, os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo de improdutiva lamentação. Amém. Belíssima essa oração do Chico Xavier, Perdoa Agora, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um pedido aqui. Esse aqui é meu ouvinte de todos os dias da Objetiva 1, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, do meu amigo Júlio Bueno. o Adrid da Silva Gonçalves. Ele é fã incondicional do Chico Rei Paraná e pediu que eu tocasse essa música, oferecesse para o seu padrasto Luiz Carlos, para sua mãe Maria Gorete e para sua irmã, que ele não colocou o nome, mas que segundo ele mora aqui em Brasília, no Jardim Botânico, né? Adrid, um abração para você e tá aí. Você pediu e vai ouvir. Chico Rei Paraná, aqui é o seu lugar. Passando por momentos tão difíceis, o nosso caso de amor. Já não vejo aquele brilho em teu olhar, eu preciso desvendar o teu segredo, mas tenho medo. Porque o amor é sempre um jogo de ilusões que a gente quer ganhar. Estou com medo de perder você de vez, de me trancar na solidão que não tem fim, de me jogar no desespero sem saber o que vai ser de mim. Me apavoro se me vejo sem você. Nosso amor não vai ter fim, não vou deixar. Um grande amor assim não pode se perder. Aqui é o seu lugar. Eu preciso desvendar o teu segredo, mas tenho medo de surpresas que talvez eu possa encontrar. Porque o amor é sempre um jogo de ilusões que a gente quer ganhar. Estou com medo de perder você de vez, de me trancar na solidão que não tem fim, de me jogar no desespero sem saber o que vai ser de mim. Me apavoro se me vejo sem você. O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar. Um grande amor assim não pode se perder. Aqui é o seu lugar. Você de vez, de me trancar na solidão que não tem fim, de me jogar no desespero sem saber o que vai ser de mim. Me apavoro se me vejo sem você. O nosso amor não vai ter fim, não vou deixar. Um grande amor assim não pode se perder. Aqui é o seu lugar. Chico Rei Paraná, do Edelson Moura, aqui é o seu lugar. Dia 21 de setembro, acontece uma grande festa lá em São Francisco, nas Minas Gerais, as comemorações dos 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, em São Francisco. O meu amigo Zé dos Passos está convidando aqui para shows com artistas locais e apresentações culturais. Dia 21 de setembro, sábado, 10 anos da Associação Quilombola do Bom Jardim da Prata, em São Francisco, Minas Gerais. Apoio da Beira Rio FM, programa Cleiton Aguiar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Palmeira Ibiá, Flor do Lodo. Música. calma e fria. Venho, ó mulher, me despedir. Deixo para sempre a boemia em busca de aventura. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, a tua estrada, e eu também irei pra muito além. Cada ama tu fizeste tua morada, e eu quase caí nela também. Vou recordar deste passado. Se tem a chorar os olhos meus, a teu lado, mulher, flor do loto, Lembrando Goiá, a primeira música dele que foi gravada, Palmeira e Biá, Flor do Lodo. A frase retocável de hoje é da sabedoria popular. Chifre é igual pernilongo. O difícil não é aguentar a ferroada. O problema é o zoom. Chifre é igual pernilongo. O difícil não é aguentar a ferroada. O problema é o zoom. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Joedson. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar com o escritor e poeta Wilson Pereira, mineiro de Coromandel, e com a grande comunicadora Mônica Nóbrega. Amanhã, às 11 horas da noite, na Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir pelo canal C1 das Parabólicas, pelo canal local de mais de 300 cidades, pela Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e direto na internet no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, nesta terça-feira, às 11 da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Joedson, enquanto houver razões.